devagar na terra até o juízo final. Culpado, minha sentença foi escrita pelo pecado. Pela justiça e liberdade eu luto, não canso, não calo, eu falo enquanto respira. Pisei no calo, a tirania tenta me calar, mas eu não ligo, sigo o instinto que me guia passo a passo. Dei a cara pra bater pra você ver o que eu faço. Presta passo na minha mira, gente fraca no meu barco. Não vira, não pira errado, eu quero os verdadeiros ao meu lado. Desabafo com melodia, não fui o que você queria. Eu sei, mudei, sou o que você não seria. Eu quero mais, eu quero sempre mais. Eu quero a glória, meu sossego e não a sua paz. Quero a vitória na batalha que eu comecei. Vou lembrar desse dia como a queda de um rei. Já no princípio a guerra se formou. O pesadelo é o próprio filho que se rebelou. Foi lá, tirou as suas asas. O filho já não mais voava. Não deu nada, em pura ambição flutuava. Já no princípio a guerra se formou. O pesadelo é o próprio filho que se rebelou. Foi lá, tirou as suas asas. O filho já não mais voava. Não deu nada, em pura ambição flutuava. Flutuei meio ao caos, ao combate eu dei início. Eu penso grande, foi mal, véi, esse é meu vício. O precipício onde fui jogado, em meio ao fogo renasci com novas asas. Guerreiro alado, os aliados por aqui não se escondem. Fazem por onde, mato e morro por aqueles que fecham o bonde. Fale bem, fale mal, tanto faz no final. O que importa é teu legado se tornar imortal. Tua verdadeira face eu conheço. Finge de santo eu não aceito, não concordo mesmo. O preço, a responsa está a meu encargo. Botou na minha conta todo esse estrago. Errou e perdeu a linha, traidor jogou na minha. Inventou que antes de mim a maldade não existia. Que absurdo, quem tá contigo não sabe de tudo. Pobre coitado, se faz de cego surdo. Já no princípio a guerra se formou. O pesadelo é o próprio filho que se rebelou. Foi lá, tirou as suas asas. O filho já não mais voava. Não deu nada, em pura ambição flutuava. Já no princípio a guerra se formou. O pesadelo é o próprio filho que se rebelou. Foi lá, tirou as suas asas. O filho já não mais voava. Não deu nada, em pura ambição flutuava.